480 da Harpa Cristã. Fim do ano. Deus eterno, em tua presença, nossos séculos orais só. Graças mil por Deus, favores, tua igreja, ó Deus.